psicopata. Não sou mais o seu lixo humano, amontoado nos manicômios. E para poder estar pisado, lobotomia é a forma de curar. Lobotomia! Tratados como sub-animais, os internos não têm autodefesa para deter a violência. Atenção, submetidos, os manicômios não passam de depósitos de lixo vivo. Lobotomia!